Tem sentimento de terror esmagando seu coração. O ódio, cifrão, causador, depressão. Ser humano ignorante, pisa no crânio do próximo. Derrube quem puder pra chegar no pódio. Cê é a rua que sustenta o que cê quer da vida. Então me explica, pra que que serve a família? Usamos inteligência pra fazer bomba de cal, levar pro estádio pra jogar no torcedor rival. Cadeia lotada, escola vazia é mato. Sempre a notícia é defunto, finado, caralho. É só terror no interior do estado. Ruas de barro, de imposto de escaso. Quis vencer sem ter que te fazer perder. Eu quis subir sem ter que te fazer descer. Me diz se vale a pena subir no pódio, alojando um estanho no próximo. Quis vencer sem ter que te fazer perder. Eu quis subir sem ter que te fazer descer. Me diz se vale a pena subir no pódio, alojando um estanho no próximo. Cê tá no fundo do poço, não vai me levar contigo. Minha felicidade não tem nada a ver com o que cê passa. Minha vida é tesouro e vivo pra ter sorriso. Se tá foda a situação, eu não vou resolver com armas. Cada manhã que amanhece, vejo que o tempo mudou. Clareou pro meu lado que era triste, alguém passou e levou. E deixou pra mim o amor que eu lhe entrego agora. Aceite por favor, o que basta pra mim ser feliz é que eu carrego, levo comigo no peito. E o que não presta eu não enxergo. Escrevo amor agora porque um dia senti ódio. Cheguei por último e hoje sou o primeiro no pódio. Não desisti na primeira, ao contrário, eu levantei firme e forte somente com a ajuda de Deus. Não escolhi ser mais um, escolhi ser diferenciado. Tipo raro, sempre de cabeça em pé, abençoado. Eu poderia estar feliz explodindo ônibus, acabando com vidas ou destruindo sonhos do pai de família que tinha uma menina linda, que vê caída com o corpo em cima da guia. Da onde que veio o tiro? Da onde que veio? Que acerta mais gente minha o tempo inteiro. Lágrimas caem por causa de você de novo. Não é minha culpa se você quem quis tá no fundo do poço. Quis vencer sem ter que te fazer perder. Eu quis subir sem ter que te fazer descer. Me diz se vale a pena subir no pódio, alojando um estanho no próximo. Quis vencer sem ter que te fazer perder. Eu quis subir sem ter que te fazer descer. Me diz se vale a pena subir no pódio, alojando um estanho no próximo. Boto em questionamento porque de todo contraste, no rosto bate o vento, no coração a verdade. É triste o sofrimento de toda a humanidade, na tela os momentos de muita dificuldade. A vida inteira eu tento lutar contra a maldade, ninguém vê o aumento da criminalidade. Gênios criam inventos e bombas nucleares. Hoje o céu tá cinzento, poluição toma lares. Vejo congestionamentos nas pequenas cidades, salários sem aumento de pessoas na humildade. Aqui mais de 500 anos sem honestidade, fica no esquecimento quem tem solidariedade. Preocupação com aquecimento é realidade. O mundo é turbulento por falta de igualdade. Monstro sanguinolento mandando pra eternidade. Esse é o temperamento com toda hostilidade. Os não tem orçamento pra pagar uma faculdade, só o preenchimento das banquetas dos bares. Animais peçonhentos vivem na infidelidade. Interrupção de nascimentos por pura vaidade. Restaurante com suculentos e belos jantares. Na rua congelamento de pessoas sem lares. Me dá um esclarecimento dessa dificuldade. Uns batendo cimento, uns na futilidade. Aí eu entendo porque de todo combate. Porque uns vai pro arrebento mesmo menor de idade. Eu faço apelamento por toda fatalidade. A minha parte eu tô fazendo através da sonoridade. Quis vencer sem ter que te fazer perder. Eu quis subir sem ter que te fazer descer. Me diz se vale a pena subir no pódio, alojando um estanho no próximo. Quis vencer sem ter que te fazer perder. Eu quis subir sem ter que te fazer descer. Me diz se vale a pena subir no pódio, alojando um estanho no próximo.